besándote. Toda una vida yo buscándote. No sé qué hacer, te ves muy bien. Me acercaré. Te confieso que lo mío no es realmente hablar. Soy algo tímido, como verás. Pero esta vez me atreveré, te lo diré. Ya me tienes como un loco enamorado. Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado. Mujer, lo demás yo te lo digo bailando. Pégate, yeah, yeah. Y es que ahora ya no sales de mi mente. Ando por aquí pensando en ti frecuentemente. ¿Será que lo que siento tú también por mí lo sientes? Pégate, yeah. Sabes que soy yo, ¿quién te da calor? Tú me bailas, me pones bien nervioso, me. Cuando te mueves así, de manera provocativa, eso me motiva. Bailar un reggaetón de los de antes que te activa. De eso que se baila lento, bien pegado, afincado. Díselo, Farro. Me tienes como el loco enamorado. Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado. Porque lo demás yo te lo digo bailando. Soy para ti. Voy a pasar otra noche contigo. Y hago lo que sea, yo hago lo que sea. Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas. Bailalo lento, que eso a mí me mata. Dale, mamacita, que no tengo prisa. Hagamos esta noche una noche infinita. No digas que te vas, busquemos un lugar. Que no haya nadie, solo haya oscuridad. Y bésame lento, paremos el tiempo. Oye, tú me tienes como loco enamorado. Te lo digo bailando, pégate, yeah, yeah. Es que ahora ya no sales de mi mente. Ando por aquí pensando en ti frecuentemente. ¿Será que lo que siento tú también por mí lo sientes? Pégate. Sabes que soy yo. Você, sem você eu fico perdida. Não dá pra esquecer. Você é aquele meu mundo e é parte de mim. Não dá pra viver sem sentido. O amor é we'll be right back.

que zomba vai abanar. Vem me agarrar, ¡gracias! Ouvir o Dançando Funaná de Bruna, mas como prometido vamos ao tempo deste fim de semana, então é de aproveitar hoje, porque hoje é sol em cheio, vamos ir até 31 graus hoje de tarde, mas amanhã está previsto chuva e só com 9 de manhã e baixa mesmo muito porque baixamos até 23 graus de tarde. Para o resto da semana vai estar sol, alguns dias com nuvens, mas as temperaturas vão estar à volta das 9 de manhã e entre as 22 e 25 de tarde. Vamos lá à música com Bruna, Joana, Rebeca e Johnny Abreu. Até já! Thank you. dar bum bum, vai rebentar bum bum, e vais curtir este som que está na moda, e vais saltar bum bum com as mãos no ar, bum bum, vem balançar, vem curtir a noite fora, e vais doirar. Que tu vais amar e vai bombar. Bum, bum, bum. Come to me, baby. Vai, vai, vai. Vai explodir. Bum, bum, bum. Vem dançar também. Ai, vais estourar. Bum, bum. Vai rebentar. Bum, bum. E vais curtir este som que está na moda. E vais saltar. Bum, bum. Com as mãos no ar. Bum, bum. Vem balançar. Vem curtir pela noite fora. Está na moda e vai saltar. Bum, bum, as mãos no ar. Bum, bum, vem balançar. Vem curtir para a noite fora e vai estourar. Já arrebentou, tu vais ser o meu par e vamos arrasar ao ritmo do bum. Vem curtir pela noite fora. Ai, vais chorar. Bum, bum, vai rebentar. Bum, bum, e vais curtir este som que está na moda. E vais saltar. Bum, bum, as mãos no ar. Bum, bum, vem balançar. Vem curtir pela noite fora. E vais chorar. Está na moda e vai saltar. Bum, bum, as mãos no ar. Bum, bum, vem balançar. Vem curtir pela noite fora. Ai, vai chorar. Bum, bum, vai rebentar. Bum, bum, e vais curtir este som que está na moda. E vai saltar. Bum, bum, as mãos no ar. Bum, bum, vem balançar. Vem curtir pela noite fora. E vai chorar. Bum, bum. Eu sei que me vais deixar quando a música acabar e o baile estiver. Faz um retrato de nós, preto. fechar. Quando a música acabar e o baile estiver dormindo, por isso antes do sol faz um retrato de nós para recordar teu sorriso. Para eu ver, para eu ver, tanta vez, tanta vez, pois sempre mato a saudade. Dá-me cor, dá-me cor, por favor, por favor, e antes que a noite acabe, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira uma foto comigo, baby. Tira, tira, tira, tira, tira, tira, quero uma foto contigo, crazy, para lembrar nós dois a dançar, dois chorar num lugar escondido e sonhar tu e eu a voar. Faz o que eu te estou pedindo. Vem ter comigo pra fazer o tum-tum-tum, tum-tum-tum. ter visto o nosso futuro. É só nossa, vamos nesta aventura. O teu corpo balança, vai ser uma loucura. Tu és para mim o meu bombom, vou sentir o teu batom. Eu vou tornar a tua noite a magia. Vou te dar o amor nesta noite, o calor. Quero que sintas na loucura as fantasias. Zimbabwe, Zimbabwe, eu quero que tu dances esta noite só comigo. Zimbabwe, Zimbabwe, eu quero que tu sintas que só quero estar contigo. Zimbabwe, Zimbabwe, eu quero que tu dances esta noite só comigo. Zimbabwe, Zimbabwe, eu quero que tu sintas que só quero estar contigo. Esta noite é só nossa, quero ter-te ao meu lado. Vem e dança juntinha, com teu corpo colado. Tu és para mim o meu bombom, vou sentir o teu batom. Eu vou tornar a tua noite a magia. Vou-te dar o amor nesta noite, o calor. Quero que sintas na loucura as fantasias. Zimbabwe, Zimbabwe, eu quero que tu dances esta noite só comigo. Zimbabwe, Zimbabwe, eu quero que tu sintas que só quero estar contigo. Zimbabwe, Zimbabwe, eu quero que tu dances esta noite só comigo. Estamos a ouvir o Zimbabwe de Joaquim Sena e agora vamos ao horóscopo deste sábado, 31 de agosto, último dia do mês, e vai ser em francês. Donc les béliers, vous pourrez bien être le chevalier servant des personnes qui vous entourent aujourd'hui. Taureau, votre relationnel sera votre meilleur atout pour allier vos proches à votre cause. Gémeaux, vous pourriez vous sentir débordé par la masse de travail qui vous attend. Cancer, votre motivation sera en dents de scie. Qu'importe, dites-vous que ça sera mieux demain. Lion, vous aurez envie de vous mettre en valeur et de séduire. Vierge, ce ne sont pas vos idées qui seront en cause, mais la façon dont vous les expliquerez. Balance, place à l'action aujourd'hui, des négociations fastidieuses sont au programme. Scorpion, une rencontre récente devrait vous apporter son aide sur la gestion d'un projet. Sagittaire, la journée sera placée sous le signe des remords. Capricorne, évitez d'avoir un ton sec et cassant qui rend votre communication difficile à supporter. Verseau, votre partenaire pourrait bien vous faire des signes pour vous dire « Moi aussi, je suis là, j'ai besoin que tu t'occupes de moi. » Et pour terminer, les poissons, ce sera aujourd'hui ou jamais si vous avez quelque chose à négocier. Allez-y, foncez. Eu faço tudo por amor. Sempre até morrer e nunca mais vou perder o teu rastro em qualquer direção. Meu amor, jamais na noite escura te vais envolver. E mesmo que vás, eu vou te descobrir até na escuridão. Por amor. Por amor, eu faço mais que tudo nesta vida e dou-me de corpo e alma perdida até o que não tenho às vezes dou. Transcendo-me de mim nesse momento. Agora tu já sabes como eu sou. Por amor, eu faço mais que tudo nesta vida e dou-me de corpo e alma perdida até o que não tenho às vezes dou. Por amor, o meu coração vence o pensamento. Transcendo-me momento. Agora tu já sabes como eu sou. Eu faço tudo por amor. Ela quer mexer, no verão está doida pra derreter. Vem dançar, vem rebolando e bailando a noite inteira. É o bonde dos senhores agitando a quebradeira. Ela quer dançar, ela quer mexer, no verão está doida pra derreter. Vem dançar, vem rebolando e bailando a noite inteira. É o bonde dos senhores on the rhythm, move on the rhythm, cause the sound is a wicked, wicked, Senhores, wicked. Dentro da boate ela fica animadinha. Um copo de cerveja ela logo perde a linha. Lá no meio da pista ela rebola até o chão. Menina, desse jeito eu vou perdendo a razão. Ela quer dançar. Yeah. maille, maille, maille, eh. Mia Renaud ne pleure pas car il faut tailler, tailler. C'est difficile de les quitter. C'est ma terre et mon sanglier. Ma famille, ma vie et le village où mon père est né. Mais j'emmène avec moi la Damigna Terra. Se volo per tante senti che raffi tu porto dans la cova. Maio da selezione, le maio dei champion. Sur mon dos je porte s'il y a des jaloux, olio che si foda. J'y ai laissé mes billets. On a passé des nuits à Gargaya à s'imaginer. Revenir et vivre ici et puis tout recommencer. Donc caraï mon ami, tout ne sera jamais français. Ay une casigne, feste de Sardine. Caipirinha e praia, ver o pôr do sol por cima da vinha. Sou este soldado, o que vale a guerra. Coração que chora, coração que sofre, mais uma macieira. O meu coração apaixonado de tanto. Tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar. O meu coração apaixonado de tanto desejo. Eu quero ser o seu amor. Tô louca pra me entregar. Tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar. Lindo, Ivete, obrigado. Luni, sei qual Pedro. Just another track. You know how we do, right? Ela diz que me ama, mas sei que não. Até fiz bem, mas é igual porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso é que isso não pode ir além. Então vamos acabar, amor. Deixar de se altrabar. Não tem porquê existir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Não me diz que amor. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não, por isso é que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, não vamos inventar só. Same level. Tu eras o rap, eu era o cool clever. Tu eras a minha Weza e eu teu na grelha. E o combinado foi ficarmos juntos até ficares velha. But I don't know what's going on right here. Cause when I say nah, yeah, I say yeah. Queria dizer que já não posso mais contigo. Cada passo que eu dou sinto-me a bazar para trás. Não, não é por mal que eu digo isso. É que eu sinto-me mal a cada vez que penso nisso. Então minha proposta é essa. Vazou pro meu caminho e dou-te um beijinho na testa. Não, nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou a fim. Não, nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou a fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Essa gata me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dança, pular até o sol raiar. Gata me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dança, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê

dia, beba terra e ar o dia, eu vou cair na cachaça. Sua mulher me abandonou, meu patrão me desprezou, já que tá tudo ferrado. Vou cair no arrasta-pé, topo tudo que vier e tudo tá acabado. Mas pega fogo. Segunda-feira, medo até fica tonto. Mas pega fogo, cabaré. Hoje eu não arredo o pé. Pode vir que eu tô no ponto. Só filé, só filé. A mulher anda de primeira. Fico até segunda-feira, medo até fica tonto. Um rabo de saia, e eu sei que não passa. No sexta-feira é só folia, beba terra e ar o dia, eu vou cair na cachaça. A mulher me abandonou, meu patrão me dispensou, já que tá tudo ferrado. Vou cair no arrasta-pé, topo tudo que vier, nem tudo tá acabado. Mas pega fogo, cabaré, hoje eu não que eu tô no ponto, só filé, só filé. Se a mulher é desde primeira, fico até segunda-feira, bebo até fica pouco. Mas pega fogo, cabaré, hoje eu não arredo o pé. Pode vir que eu tô no ponto, só filé, só filé. Se a mulher é desde primeira, fico até segunda-feira, bebo até fica pouco. Porque eres diferente. bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la zona. Se mueve su cadera como un barco en las olas. Tiene los pies descalzos como un niño que adora. Y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la Lola. Le gusta que la miren cuando ella baila sola. Le gusta más la casa que no pasen las horas. Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona, desde Santa Marta hasta La Arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos por la tapa y en chancleta. Que si hacen que algún día le muestres en Tayrona, después no querráis ir pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si hacen que algún día le muestras en Tayrona, después no querráis ir pa' Barcelona. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona, pues no querráis ir pa' Barcelona. Sexy no ponto, tu me deixas desarmado. Tá calado, és nota mil, que até o cego sonha ver. Toda chique de doer, ai, ai, ai, tá me doer. Tô tramado. Essa mulher é fogo, ela queima-me todo. Eu me derreto louco, ela é. Eu fico louco do jeito que ela me toca. essa tua boca. Ela é perfeita, tem tudo que o homem quer numa mulher. O seu pedido é uma ordem, faço tudo que ela quer. Ela manda e obedeço, não importa o preço. É só mandar que eu vou. É só fazer assim que eu vou. É só fazer assim que eu vou. Só fazer assim que eu vou. Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal. Y a mí me tiene mal. Estamos a ouvir o Chino e Nacho com Me Voy Enamorado e vamos falar de Vite Grenier, que é amanhã na nossa zona Ordor d'Orléans, no 45. Voilà, então, vide-grenier em Amiens, Augerville-la-Rivière, Chevannes, Dry, Auverville, Ladon, Loury, Melroy, Messas, Ormes, Pithiviers-le-Vieil. Isso é para 8 de setembro, estou-me enganar. Para amanhã, então, é só em Baule, Douchy-Montcorbeau, Angenville, Mézières-les-Cléry, Montcresson, Montreux et Orléans, Semois, Sermez et Villemoutier. Et donc, place man à falarmos do que haverá no 8 de setembro. Não se esqueça que 2 a 8 teremos em direto de Fleury no Forum des Associations, na passerelle de Fleury-les-Aubrais. A partir das 10 teremos lá e fazeremos emissão em direto. Por isso, passam por lá, venham dar uma voltinha e falar um bocadinho connosco e descobrir as várias associações que haverá então para fazer desporto, cantar, teatro, várias associações. Estarão presentes para apresentar então o que vocês poderão fazer este ano como atividades. Animal, tú me provocas un sentimiento de carácter sensual. Eres una señorita original. Wow. Usted por la galaxia me tiene volando. Yo siento que en la nube estoy acariciando. Y es que de ti me voy enamorando. Me voy enamorando. Enamorando de ti, mi amor. Me voy enamorando. No te separes de mi calor. Me voy enamorando. Que de mi mundo aparece el sol. Me voy enamorando. Farruko. Señorita, te sens-tu prête à voyager, profiter, oublier une soirée. Clavo de luna, viens faire le tour du monde avec moi, Bolenita. Laissons nos corps faire ce voyage en Vicosita. Señorita, te sens-tu prête à profiter, rien qu'une soirée. Je ne recherche pas la plus belle relation, plutôt du genre à profiter. profiter de la vie avec passion. Sans prise de tête, pas de tension. Fais bien attention, je serai ton addiction. Avant, yo quiero estar contigo. Para una noche en el sexo. Dame un besito, mi amor. Baby, dámelo, por favor. Allonge-toi, donne-moi tes mains. Ferme les yeux, ne pense à rien. Tous les deux jusqu'à demain. Non, non, non, non, non. Claro de luna, viens faire le tour du monde avec moi, Bolenita. Laissons nos corps faire ce voyage en micosita. Señorita, te sens-tu prête à voyager, profiter, oublier une soirée. Claro de luna, viens faire le tour du monde avec moi, Bolenita. Laissons nos corps faire ce voyage en micosita. Señorita, te sens-tu prête à profiter, rien qu'une soirée. C'est ton côté sexy que tu caches en toi. Qui me retourne la tête à chaque fois. Je ne vois que du flirt avec toi, yeah, yeah. Acércate, ven y siénteme, que estoy caliente. Ay, yeah, dale, ven, siéntelo. Tranquila, no pasa nada. Allonge-toi, donne-moi tes mains. Ferme les yeux, ne pense à rien. Claro de luna, ya fui el tour du monde avec moi, Bolenita. Laissons mon corps faire ce voyage en micosita. Señorita, te sens-tu prête à voyager, profiter, oublier une soirée. Claro de luna, ya fui el tour du monde avec moi, Bolenita. Laissons mon corps faire ce voyage en micosita. Señorita, te sens-tu prête à profiter, rien qu'une soirée. Señorita, te sens-tu prête à voyager, profiter, oublier une soirée. Claro de luna, viens faire le tour du monde avec moi, Bolenita. Laissons nos corps faire ce voyage en micosita. Señorita, te sens-tu prête à profiter, rien qu'une soirée. Un beso a toda la chica del mundo. Sí, jazz. Ciencio. Para enamorarte, voy a ser quien llega primero a tus sueños. Y así también dormida podrás besarme. Para enamorarte, voy a cantarte. Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones. El que te quiere a ti las cuatro estaciones. No importa si llueve, yo voy a cuidarte para enamorarte. Porque tú eres todo lo que quiero, contigo me muero y por toda la vida serás lo primero. Cuando tú fuiste ya no pude más, si tú no estás yo solo sé que ya tú no te vas. Y así contigo subo el cielo y mi alma se pone en vuelo. Mis pies no tocan el suelo, yo solo sé que yo te quiero más para enamorarte. Y así también dormida podrás besarme. Para enamorarte yo voy a cantarte, yeah, yeah. Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones. El que te quiere en las cuatro estaciones. No importa si llueve, yo voy a cuidarte, yeah, yeah. Para enamorarte, oh, oh. Para enamorarte, oh, oh. Llegaste a mí, mi amor sincero. Aquí era razón en consecuencia, eres mi ganas de vivir. Y yo te amo, te quiero y espero que tú sientas lo mismo por mí. Y si contigo subo el cielo y mi alma se pone en vuelo. Mis pies no tocan el suelo, yo solo sé que yo te quiero más. Para enamorarte voy a ser quien llega primero a tus sueños. Y así también dormida podrás besarme. Para enamorarte yo voy a cantarte, yeah, yeah. Para enamorarte

estat bo acreditar per mi és diferent que és el bon amorar que té anar de bé entendre per mi que l'on t'ha vingut a bon vida jo em nevo per mi un lugar diferent on dic mas ningú t'ha coixer on fui fets de de acabar esta emissão, de chegar ao final, vamos falar um bocadinho das saídas cá, aqui este fim de semana aos Oradores de Orleans. Logo, até todo o dia, hoje, há a festa do Pont de Mains-sur-Loire, com vários artistas, podem comer, beber e passear perto da Ponte de Mains-sur-Loire. Então já começou e até logo à noite, com fogo de artifício. 24 horas tá pensando na boa, uma coisa sabe. Se vou dar um chance fazer minha mulher botar o ar. E agora? Chegar mais perto de mim. Fazer amor te solear. Mostrar coisas pouca da coxinha. Qual foi feito na minha cintura se usa, ya te no me hagas preguntas, ese pelo lacio, esos dos mesitos de gimnasio, me tienes volando en el espacio, será latina o de Canadá, será boricua o de Panamá, venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va, y juro que esta noche te estoy bailando, y nunca me estás amanecer junto a ti, sí, amor, ese pelo lacio, y esos dos mesitos de gimnasio, y juro que esta noche te estoy bailando, y nunca me estás amanecer junto a ti, Palacios. Anda, atrévete conmigo. Tócame, manipula mis sentidos. Vamos, suspírame al oído. No tengas miedo, solo haz lo que te pido. Ah, mi amor. Primero llevarte a solas a alguna parte donde pueda acariciarte. Segundo, besarte en la ropa y olvidarte. La tercera, enamorarte, mami. Sube la mano, dame media vuelta. Date tu trago, que esto sí está caliente. Quédale, mami, vente. Y juro que esta noche te estoy hablando en única meta. Se amanece junto a ti. Ese pelo lacio y esa domecito de gimnasio. Y juro que esta noche te estoy hablando en única meta. Se amanece junto a ti. Amanece junto a ti, baby. Lo estoy calentando, lo estoy provocando. Pa' que suba, suba. Pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura. A ver si dura. Pa' que suba, suba la temperatura. Estoy calentando, si la estoy provocando. Pa' que suba, suba. Estamos a ouvir o Fred Mota com o Kizomba da Concertina e estamos a chegar ao final da nossa missão lusitana Paixão, que hoje foi assim mais calminha. Penso que as pessoas ainda estão a vir de férias ou estão a preparar as entradas, por isso boa coragem para quem está a começar a trabalhar desde segunda. Também boas entradas às crianças, a escola já começa segunda-feira. E para a semana, não se esqueça que estaremos presentes no Fórum des Associations em La Passerelle, à Fleury-les-Aubrais. Também vou dar lá uma voltinha, por isso venham ter connosco a partir das 10 horas, então na Passerelle de Fleury-les-Aubrais. Desejo a todos um bom fim de semana, aproveito bem do tempo de hoje, que amanhã já é mais fraquito, e boa coragem para a semana que vem. E então até a semana, mas no Fórum des Associations. Não estará aqui a emissão Lusitana Paixão, só será 2 a 15 do meio-dia a 14 horas. Obrigada, tchau, tchau. Que samba da concertina, que samba da concertina, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai cantar. Que samba da concertina, que samba da concertina, todo mundo vai querer, todo mundo vai dançar. Que samba da concertina, que samba da concertina, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai cantar. Que samba da concertina, que samba da concertina. Só festa de verão, mas a concertina veio tocar outra canção. Na moda ela quer estar, viver com alegria. Vem com ela aqui zumbar, sentir sua magia. E vem cantar comigo esta nova canção. O que zumba da concertina faz bater o coração. Todo mundo vai querer, todo mundo vai dançar. O que samba da concertina, o que samba da concertina, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai cantar. O que samba da concertina, o que samba da concertina, todo mundo vai querer, todo mundo vai dançar. O que samba da concertina, o que samba da concertina, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai cantar. O que samba da concertina, o que samba da concertina. Todo mundo vai querer, todo mundo vai dançar. O que samba da concertina, o que samba da concertina, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai cantar. O que samba da concertina, o que samba da concertina. Não há homem que aguente tanta provocação. Não há homem que aguente, sobe logo a tensão. Não há homem que aguente tanta provocação. Não há homem que aguente, só nos mata o coração. Essas bombinhas assim, assim, assim, assim. Quando elas passam, ai, de mim e saia, e mostram tudo, nós ficamos logo a arder. Ficamos doidos, apanhadinhos, mas não há crise, o que é bom é para se ver. Quando elas passam com seus vestidos, lá vem o vento, nosso amigo, para soprar. E nos decotes, ai, elas provocam, fazem aquilo para nos pôr a rastejar. Não há homem que aguente tanta provocação. Não há homem que aguente, sobe logo a tensão. Não há homem que aguente tanta provocação. Não há homem que aguente, só nos mata o coração. Ai, para tudo,